Breve história do cinema de animação. Programa de João Tomás de Oliveira. Greetings. My name is a Daffy. There's no other duck like me, because I'm so daffy. And the reason I'm daffy, and so gosh darned riff-raffy, and so screwy and laffy, is because those hunters won't leave me alone. Oh, why don't they hunt some other animal for a change, so that I won't have to end up on a kitchen range? But no, duck hunting's all a rage and they won't let me be. And I'm so full of bullets, I'm lit up like a Christmas tree. There's so much I'd like to do if I just had the chance. I'd like to play and romp and even sing and do a dance. I would read the latest book, go swimming in a babbling brook. I'd like to fly the seven seas, play hide and seek among the trees. I'd play hopscotch and double dutch, and this and that and things and such. I know that isn't asking much, but all these things I dasn't touch. It's bang bang here and bang bang there, bullets flying everywhere. I can't stand it any longer, I get weak and they get stronger. Hunters to the right of me, hunters to the left I see. Over hill and over dale, bullets whizzing past my tail. There's no rest and there's no peace, won't this shooting ever cease? Morning, noon, and through the night, that's why I look such a fright. Bang, bang, bang, I'm only 16 yards ahead. Bang, bang, bang, they're shooting straight at me. Hoo, hoo, hoo, they won't let up until I'm dead. Hoo, hoo, hoo, why can't they let me be? Why don't they hunt big wild moose or chase a reindeer on the loose? It's possum, chipmunk, caribou, a rabbit for a rabbit stew. Raccoon, squirrels, porcupine, monkeys swinging on the vine. Leopards with or without spots, wildcats with or without dots. Elephants, badgers, kangaroo, lions, tigers, cows that moo. Wolf, mice, and prairie ox, red and gray and silver fox. Daffy, they drive me daffy. Those hunters with their great big guns, they're all their uncles, cousins, fathers, sons, crazy. They got me hazy with all that rootin', footin', hootin', tootin', highfalutin', noisy shooting closer. They're getting closer with shotguns, pistols, bows and arrows, rifles, knives, another deadly trifle. Scram now while I'm still able. You're nuts if you think that I'm gonna end up on somebody's dinner table. So goodbye, so long now. O cinema de animação é um método no qual as figuras são manipuladas para parecerem imagens em movimento. Na animação tradicional, as imagens são desenhadas ou pintadas à mão em folhas de celuloide transparentes para serem sucessivamente fotografadas e exibidas em filme. Normalmente, o efeito de movimento é obtido por um rápido encadeamento de imagens que diferem minimamente umas das outras. Nos dias de hoje, o cinema de animação é maioritariamente feito com recurso ao computador, em 3D e em 2D. Em enorme quantidade de filmes de animação existentes deve-se não só ao desenvolvimento de novas tecnologias, como à existência de centenas de programas que facilitam a sua criação. Todavia, nem sempre foi assim. Quando até o início do século XIX, mais especificamente, a 1825, é possível observar um instrumento óptico, pode ser considerado um dispositivo de animação pré-cinematográfico, o taumatrópio, concebido pelo médico John Ayrton Paris. Este consistia num disco com duas imagens diferentes, uma de cada lado, que, quando girado rapidamente, criava a ilusão da junção das duas imagens. Aproximadamente, em 1865, foi criado o zoótrópio, por William Ensign Lincoln. Um aperfeiçoamento de dispositivos ópticos anteriores. Sem recorrer a espelhos, conseguia descrever um ciclo de animação. As curtas animações realizadas só eram vistas por pequenos grupos de pessoas de cada vez. E, somente após a invenção da película cinematográfica, no fim do século XIX, é que se tornou possível projetar filmes para grandes audiências. those bells, they start to ring, they start to sing, and somebody yells, it must be Helen Bell. A criação da película cinematográfica e a evolução dos aparelhos capazes de projetar imagens para um público mais vasto provocou um rápido desenvolvimento no domínio do desenho animado. Foi nessa altura que o método tradicional de animação foi criado. Este, inicialmente, foi desenvolvido por Émile Cole em 1908, com o filme Fantasmagorie. Este método de animação consistia em criar a ilusão de movimento através de imagens desenhadas individualmente, fotografadas e projetadas a uma velocidade adequada. Em 1912, Cole foi para Fort Lee, New Jersey, perto da cidade de Nova York, onde trabalhou para o estúdio francês Eclair e espalhou a sua técnica de animação pelos Estados Unidos, tornando-se uma das formas mais populares de produzir animações. Outro pioneiro da animação foi Winsor McCay. O seu filme mais popular é Gertie the Dinosaur. Criado em 1914, foi a primeira animação que teve como foco uma personagem e o seu desenvolvimento. Misturou filmagens ao vivo com animações e, para além disso, deu um maior pormenor à animação em si. Usou técnicas de animação como as keyframes, registration marks, tracing paper, visualizador de ação Mutoscope e loops. Influenciou gerações seguintes e autores como os irmãos Fleischer, Otto Messmer, Paul Terry e Walt Disney. Estas inovações acabaram por se tornar bastante comuns no género. Durante a década de 1910, os estúdios de animação começaram a funcionar em grande escala, como uma indústria, e artistas como McKay, que trabalhavam sozinhos, perderam o interesse do público. Em 1914, John Bray abriu John Bray Studios, que revolucionaram a maneira como as animações eram criadas. Earl Heard, um dos animadores do estúdio, inventou a Cell Technique. Esta técnica consistia em usar folhas de acetato para copiar os desenhos feitos pelos animadores. A Celtechnic deu-lhes a capacidade de fotografar sucessivamente personagens em movimento, sobre um cenário fixo por detrás, possibilitando assim um trabalho mais meticuloso, quer em relação às personagens, quer em relação aos cenários. Juntamente com o uso de linhas de montagem, a Celtechnic permitiu a criação da primeira série animada, Colonel Is a Liar. Muitos aspirantes a animadores começaram a sua carreira neste estúdio, estando entre eles Paul Terry, que posteriormente criou Heckle and Jekyll, Max Fleischer, que posteriormente criou Betty Boop e Popeye, ou Walter Lantz, que posteriormente criou Woody Woodpecker. Em 1915, Max Fleischer, trabalhador nos John Bray Studios, desenvolveu uma técnica chamada rotoscoping. Consiste em substituir os fotogramas de uma filmagem real por desenhos calcados, sobre cada fotograma. Deste modo, transmite-se ao desenho a naturalidade e sequencialidade dos movimentos, expressões, luzes, sombras e proporções próprias da filmagem original, que serviu de base para a animação. A técnica foi muito usada na série Out of the Inkwell, em que o artista usava imagens do seu irmão, Dave Fleischer, a representar como palhaço, como modelo para a personagem depois conhecida como Coco the Clown. O magnata da imprensa William Randolph Hearst fundou o International Film Service em 1916. Hearst atraiu a maioria dos animadores do Barre Studio, dirigido por Gregory LaCava. Produziram adaptações de muitas bandas desenhadas publicadas nos seus jornais, de uma forma bastante limitada, dando apenas pequenos movimentos às personagens, enquanto usavam principalmente os balões de diálogo para narrar a história. A série mais notável é Crazy Cat, criada por George Harriman. Provavelmente a primeira de muitas personagens de desenhos animados antropomórficos, de gatos e de outros animais engraçados. Antes de o estúdio ser encerrado em 1918, empregou alguns novos talentos, incluindo Vernon Stallings, Ben Sharpstein, Jack King, John Foster, Grimm Natwick, Bert Gillette e Isadore Klein. Em 1919, foi criado pelos estúdios de Pat Sullivan a primeira personagem da história da animação a conquistar um grande reconhecimento e fama, o gato Felix, na série Felix the Cat. Ha ha ha! or queen on the animated screen. Wait till you get a view of sweet Betty. Made of pen and ink, she can win you with a wink. Wait till you get a view of sweet Betty. Those eyes, that pretty nose, and oh, aside from this, she's got so much of those. If you want to see just a perfect little she, wait till you get a view of sweet Betty. Introducing Miss Jenny in her death-defying high dive into a bowl of soup. Give the little girl a big hand. Are you ready? Pardon me. You dropped your handkerchief. Thanks. Peanuts! I'll have them, Peanuts. Oh, I have no peanuts. And now, Betty on the high wire. Betty! am I all to do something for father, infant home, and explain that nothing tried is nothing gained. Oh, come on, honey, do something for father, do at the time and the place and the time I know. I got a bench and a park and a park and a bench and a hole. Sit down, seems so dumb. Hurry, dear, I'm getting numb. Oh, do-do, poop-a-doop-a-doop-a-doop, poop-a-doop-a-doop. I think I'll wait here and see. Ah, me beauty, at last. Stop! Do you like your job? Uh-huh. Well, I think if I were you, I'd go somewhere. You better come out with me tonight. Have some dinner. You mean? No! There'll be no more poop-a-doop out of you! No início da década de 1920, artistas como Walter Ruttmann, Hans Richter, Viking Egeling e Oscar Fitchinger fizeram primeiras animações abstratas que se mostraram influentes. Lotte Reininger, com as suas silhuetas animadas, e Ladislav Starevich, com formação em belas artes e interesse pela etimologia, autor dos primeiros filmes russos de animação em stop motion com figuras tridimensionais de insetos, foram duas outras figuras pioneiras desta arte. Em 1921, um pequeno estúdio de animação chamado Laugh-O-Grams produziu 9 curtas-metragens. Um destes projetos foi Alice's Wonderland, cujo criador foi Walt Disney. Walt Disney, inspirado por Winsor McCay, introduziu uma personagem na vida real no mundo de animação. Disney manteve o projeto após a falência do Laugh-O-Grams e conseguiu obter financiamento para 57 curtas-metragens nos anos 20 para a série Alice Comedies, que tinham como personagem principal a protagonista do romance Alice's Adventures in Wonderland, de Lewis Carroll. entanto, foi Mickey Mouse que projetou Disney no sucesso. Por volta de 1927, criou Oswald the Lucky Rabbit. Oswald ganhou bastante fama na altura, chegando mesmo a rivalizar com Felix the Cat e Coco the Clown no seu auge. Contudo, Walt Disney perdeu os seus direitos sobre a personagem para a Universal Studios. Devido a isso, Disney criou Mickey Mouse e, em 1928, a curta-metragem Steamboat Willie foi um êxito, tornando-se esta personagem um dos ícones do cinema de animação. Ainda em 1927, enquanto trabalhavam para Disney, Hugh Harman e Rudolph Ising criaram a personagem Bosco, The Talking Kid. Ambos saíram em 1928 para trabalhar em Oswald the Lucky Rabbit, na Universal Studios durante o ano. Em maio de 1929, produziram o episódio piloto de Bosco, encontraram um distribuidor na Leo Schleichinger Productions e iniciaram a série Looney Tunes para a Warner Brothers em 1930. Bosco protagonizou 39 filmes na Warner antes de Harman e Ising o levarem para a MGM. Em 1932, Walt Disney começou a trabalhar com a companhia Technicolor, de forma a criar a primeira animação completamente a cores, intitulada Flowers and Trees, da série Silly Symphonies, estreando assim esta técnica, que misturava três registros simultâneos. No ano a seguir, Disney exibiu a primeira, The Three Little Pigs, que acabou por se tornar uma das curtas-metragens mais populares da história da animação. O uso Technicolor tornou-se o padrão na indústria, que levou a concorrente Warner Brothers a lançar Honeymoon Effect Health, o primeiro filme da série Looney Tunes a cores. Uma mudança significativa para a animação ocorreu em 1937, com a primeira longa-metragem animada, Snow White and the Seven Dwarfs, a qual atingiu um sucesso mundial e aumentou as expectativas para os filmes que estavam por vir. Walt Disney não parou por aí. Na década de 1940, lançou metragens como Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi, que continuaram a aumentar as expectativas para futuras animações. Thank you. Shut up. Yes, ma'am. You're just in time to dine. Yeah. Importante referir que a Warner Brothers tinha um vasto arquivo de música e os temas deste poderiam ser popularizados através dos desenhos animados. Enquanto a Disney precisava criar música para cada desenho animado, as partituras e canções prontamente disponíveis da Warner Brothers forneceram inspiração para muitos filmes animados. Leon Schlesinger vendeu à Warner uma segunda série chamada Merry Melodies, que, até 1939, definida em contrato, precisava conter pelo menos um refrão do catálogo de música da companhia. Ao contrário de Looney Tunes, como Bosco, as Merry Melodies apresentavam apenas algumas personagens recorrentes como Foxy, Piggy e Goopy Gear, antes dos animadores Hug Harmon e Rudolf Ising saírem em 1933. Bosco foi substituído por Buddy na série Looney Tunes, mas durou apenas 2 anos, enquanto as Merry Melodies inicialmente continuaram sem personagens recorrentes. O animador e realizador Bob Clampett concebeu a Porky Pig em 1935, Daffy Duck em 1937 e foi responsável por grande parte da animação energética e de humor irreverente nesta série. Na década de 1930, surgiram as primeiras encarnações anónimas de personagens que mais tarde se tornariam os conhecidos Elmer Fudd, Bugs Bunny e Sylvester the Cat. Desde 1937, Mel Blanc foi a maioria das vozes das personagens. Os Estados Unidos dominaram o mercado mundial de animação, produzindo inúmeras curtas-metragens. Vários estúdios introduziram personagens que se tornariam muito populares e com carreiras de longa duração. elas se incluindo a Walt Disney Productions, Goofy e Donald Duck, da Warner Brothers Cartoons e da série Looney Tunes, figuras como Daffy Duck, Bugs Bunny, Tweety, Sylvester the Cat, Willy E. Coyote e Roadrunner, dos Fleischer e Paramount Studios, desenhos animados como Betty Boop, Popeye, Superman e Casper, da MGM, os famosos Tom and Jerry e o Cão de Rupi, da Walter Lantz Productions, Universal Studio Cartoons, a figura de Woody Woodpecker, da Terry Toons, personagens como Mighty Mouse, Heckle and Jekyll, Gandy Goose, Sour Puss, Dinky Duck, Little Rockford e Terry Bears, e da United Artists, a Pink Panther. Are you tired of it all? Do you need a rest? Then come with us to the land of enchantment and beauty. Come with us to beautiful Switzerland, the land of peace and quiet. And now it's milking time, and the shepherd boy is calling to his goats. This is the famous Saint Bernard, ever on the alert. He seems to be worried. He seems to be looking for something. What can it be? What are you looking for? Timber! Speaking of timber, these logs are used in the making of clocks for which the Swiss are famous. Here's a clock with a real Swiss movement. Thank you. by the sailor, cash in his hand. Ride off a whaler, stand in a row. No! Don't let him go. No! He's a cinch, but every inch a sailor. Strike up the veerhead for Puckwai the sailor. Cash in his hand, ride off a whaler, stand in a row. No! Don't let him go. No! He's a cinch, but every inch a sailor. No! Popeye the Sailor Man, I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, cause I eat my spinach. I'm Popeye the Sailor Man. I'm one tough kazookas, what hates all palookas, what ain't on the up and square. I biffs 'em and buffs 'em, and always out roughs 'em, and none of them gets nowhere. If anyone dares to risk my fist, it's buff and it's wham, understand? So keep good behavior, that's your one lifesaver, with Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, cause I eats my spinach. I'm Popeye the Sailor Man. Well, blow me down. Shore leave! Popeye! Oh, Popeye! Oh, Popeye! Who are you waiting for, baby? Fish! Push him off! Push him off! You. I'm Popeye the Sailor Man. Thank you. Anytime we have a date, but I love her, I'm gonna ask her, is you wheels or is you ain't my baby? The way you acting lately makes me down. You is still my baby, baby. See my flame in your heart's done go now. A woman is a creature that's always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is you ill, is you ain't my baby. Maybe baby's found somebody new. But who they know, Didi, my baby is still my baby true. For him. At that moment, the servants wondered who was playing. Butcher boy. The butcher boy told the crowd at the square. Then one of the palace guards overheard. A cat that could play, a mouse that could waltz. Good heavens! The emperor couldn't believe his ears. So they were commanded to perform at the palace at once. Thank you. sensational. And they were very happy as long as the cat played and the mouse danced. But when the cat stopped playing, it was the same old story. Thank you. Criada em 1949 pelo estúdio de animação da United Productions of America, Mr. Magoo é um idoso abastado, aposentado, de baixa estatura e com extrema miopia, a qual recusa admitir ter. Grande parte das peripécias cómicas decorrem desse seu defeito ocular, que origina uma focagem incorreta dos objetos vistos, gerando uma confusão perceptiva constante. Do mesmo estúdio, outros filmes como a curta-metragem Gerald McBoing Boing, de 1950, foram nomeados ou ganharam Oscars. Em 1950, com a disseminação crescente das televisões nos lares, o pequeno ecrã causou um declínio das curtas-metragens animadas nas salas de cinema, exceptuando películas produzidas pela Disney, as Looney Tunes ou Tom and Jerry, permaneceram muito populares. Tramas dinâmicas e piadas com animais engraçados, com desenhos simples e cores vivas, eram atraentes para as crianças, mas frequentemente continham violência e insinuações sexuais, e eram exibidos em sessões com filmes, notícias e longas metragens que não eram para um público infantil. Na televisão dos Estados Unidos, os desenhos animados eram agendados principalmente para as crianças, em horários convenientes, nas manhãs de fim de semana, durante as tardes dos dias de semana ou ao anoitecer. No final da década de 1950, diversos estúdios dedicados à produção de animação para a televisão começaram a competir. Se a rivalidade na animação em salas de cinema centrava-se na qualidade e na inovação, agora, para o pequeno ecrã preto e branco, o objetivo era criar animação rápida e barata. Muitos críticos chamaram a atenção para uma perda de qualidade em muitos programas de televisão, em comparação com os desenhos animados anteriores. Imperava agora uma animação apressada e histórias vulgares. Os executivos das estações ficavam satisfeitos com a oferta enquanto houvesse um número elevado de telespectadores. Os jovens não se importavam com a falta de qualidade apontada pelos críticos. Assistir a uma programação de desenhos animados nas manhãs de sábado, com até 4 horas de duração, tornou-se o passatempo favorito da maioria das crianças norte-americanas desde os meados dos anos 60 e prolongou-se por décadas. O estúdio de animação de William Hanna e Joseph Barbera, os criadores de Tom and Jerry, chamado Hanna-Barbera, apostou na televisão norte-americana e a sua presença constante durou mais de 4 décadas. Com uma ampla variedade de séries animadas, nelas incluindo The Huckleberry Hound Show, The Flintstones, The Yogi Bear Show, The Jetsons, Wacky Races, Scooby-Doo, Where Are You e os Smurfs. Séries como estas reduziram significativamente o interesse por curtas-metragens animadas mais antigas e de criações mais elaboradas. Eram concebidas de modo a gastar o mínimo dinheiro possível e obter resultados rápidos. A qualidade era o preço a pagar em troca de uma produção massiva. Após a morte do Walt Disney, o seu império entrou num período que ficou conhecido como Disney Dark Ages, onde a qualidade de animação decresceu consideravelmente. Muitos dos filmes deste período foram comercialmente bem-sucedidos, embora geralmente criticados por não conseguirem atingir as altas expectativas colocadas em obras antecedentes produzidas pelo estúdio. Mas, outros críticos consideram ser os filmes desta época os melhores produzidos pela Disney. A animação no Japão começou no início do século XX, quando os cineastas começaram a experimentar técnicas pioneiras da França, Alemanha, Estados Unidos e Rússia. Em meados da década de 1930, a animação estava estabelecida no Japão como um formato alternativo à indústria do live-action, sofrendo a concorrência de produtores estrangeiros. Na década de 1960, Osamu Tezuka, um artista de mangá, a banda desenhada japonesa, e animador, adaptou e simplificou muitas técnicas de animação da Disney para reduzir custos e limitar a contagem de frames nas suas produções. Originalmente, pretendia que fossem medidas provisórias para produzir material em pouco tempo com uma equipa inexperiente. Muitas das suas práticas de animação limitadas viriam mais tarde a definir um estilo. The Fairy Queen, Spirit of the Woods am I. Whoops! We'll flitter, fly from tree to tree. Come, come, my dears, you're safe with me. Whoops! Thank you. horses. Thank you.

story of Gerald McCloy and the strange thing that happened to that little boy. They say it all started when Gerald was two. That's the age kids start talking, at least most of them do. Well, when he started talking, you know what he said? He didn't talk words. He went instead. "What's that?" cried his father, his face turning gray. "That's a very odd thing for a young boy to say." And poor Gerald's father rushed to the phone and quick dialed the number of Dr. Malone. "Come over fast," the poor father pled. "Our boy can't speak words. He goes boing, boing instead." "I see," said the doctor. "It's just as you said. He doesn't speak words. He goes boing, boing, boing, boing, boing instead. I've no cure for this. I can't handle the case." And he packed up his pills and walked out of the place. Then months passed, and Gerald got louder and louder, till one day he went like a big keg of powder. It was then that his father said, "This is enough. He'll drive us both mad with this terrible stuff. A boy of his age shouldn't sound like a fool. He's got to learn words. We must send him to school." From Public School 7 to Mrs. McCloy, "Your little son Gerald's a most hopeless boy. We cannot accept him, for we have a rule that pupils must not go in our school. Your boy will go all his life, I'm afraid. Sincerely yours, Fanny Schultz, teacher, first grade." But as little Gerald grew older, he found when a fella goes, no one wants him around. When a fella goes, he can't have any pals, and is fighting the gals. "Yeah, yeah," they all shouted. "Your name's not McCloy, you're Gerald McBoing Boing, the noise-making boy." "Gerald McBoing Boing, the lad who makes sweets. A boy, I have searched for you many long weeks. I can make you the most famous lad in the nation, for I own the radio station. I need a smart fellow to make all the sounds, who can bark like a dog and bay like the hounds. Your gong is terrific, your toot is inspired. But come to McBoing Boing, you're hired." Thank you. The Dalton gang stuck up the stagecoach this noon, and the varmints are holed up in Fancy's saloon. A sheriff can't get at him. Not even the law knows how to beat 23 men to the draw. Now hold on there, partner. One fella knows how. It's Silent Sam Steelheart, and here he comes now. His parents, proud parents, are able to boast that their Gerald's is known coast to coast. How Gerald is rich, he has friends, he's well fed. Because he doesn't speak words, he goes instead. De 1960 foi o primeiro filme de anime transmitido na televisão e a primeira série foi Instant History entre 1961 e 1964. Um sucesso inicial e influente foi Astro Boy, emitida entre 1963 e 1966, uma série de televisão dirigida por Osamu Tezuka, baseada no seu mangá homónimo. Muitos animadores das produções de Osamu Tezuka mais tarde estabeleceram grandes estúdios como Madhouse, o Sunrise e o Pierrot. O estúdio Zuyo Eizo transmitiu em 1974 uma série mundialmente famosa, Heidi, a Rapariga dos Alpes, realizada por Isao Takahata. O mesmo dirigiu em 1976 3000 Léguas em Busca da Mãe, em Portugal intitulado Marco, dos Apeninos aos Andes. Um êxito instantâneo em vários países como Portugal, Brasil, Espanha, Venezuela, Colômbia, Alemanha, Chile, Turquia, no mundo islâmico e Israel. Na sua filmografia, para muitos uma obra-prima, consta Grave of the Fireflies. Comparado com os exemplos do Ocidente, os animes focam-se menos no movimento e mais nos detalhes do local, usando efeitos de câmara como o panning, o zooming e variados ângulos. Fundado em 1985, o Estúdio Ghibli é um ateliê japonês de animação com sede em Kogane, uma cidade perto de Tóquio, e que conquistou reconhecimento internacional pela qualidade das suas longas-metragens, geralmente escritas e dirigidas por Hayao Miyazaki, o cofundador do mesmo. Hayao Miyazaki realizou grandes êxitos como Castle in the Sky, em 1986, My Neighbor Totoro, em 1988, Princess Mononoke, em 1997, ou Howl's Moving Castle, em 2004. É considerado pela crítica especializada e muitos cinéfilos como um dos melhores estúdios atuais de cinema de animação do mundo. Thank you. 1988, o checo Jan Švankmajer criou Alice, usando animação stop motion, na qual uma boneca é fotografada sequencialmente de forma a dar aparência de movimento, uma tarefa árdua, mas que dá um estilo único à animação. Deste realizador, podemos destacar o mais recente, Insects. O stop motion deu origem a animações como as de Wallace and Gromit, criadas por Nick Park, do estúdio Aardman Animations, onde as personagens eram feitas de plasticina e outros materiais. Um dos grandes experimentalistas da animação foi o escocês e canadense Norman McLaren, que trabalhou principalmente para o National Film Board of Canada até 1983. Duas importantes produções anglo-americanas foram Animal Farm, realizado por John Hallows e Joy Batchelor, em 1954, e Yellow Submarine, realizado por George Dunning, em 1968. O primeiro baseado no romance homónimo de George Orwell, e o segundo um clássico inspirado na música dos Beatles. Na animação destinada a adultos, podemos salientar Ralph Bakshi, com Fritz the Cat, de 1972, inspirado na banda desenhada de Robert Crumb. Numa época em que a animação era predominantemente produzida para um público infantil, Bakshi imaginou-a como um meio que poderia veicular histórias mais dramáticas ou satíricas, com temas mais amplos, complexos e maduros. Bakshi também queria ser uma alternativa independente aos filmes produzidos pelos estúdios de Walt Disney, que devido à falta de concorrência independente, dominavam o mercado de animação. Entre outros filmes, realizou também, em 1978, uma versão em animação de The Lord of the Rings, usando extensivamente a técnica de rotoscoping. Não podemos ainda esquecer cineastas como o francês René Laloux e o seu La Planète Sauvage, de 1973. O italiano Bruno Bossetto e o seu Western Soda, de 1965, uma deliciosa paródia aos westerns, Vip My Brother Superman, uma sátira aos super-heróis, ou os filmes de Il Signor Rossi, entre outros. Thank you. ano de 1989 foi o começo de uma era que ficou conhecida como a Disney Renaissance. Esta começou após o lançamento de filmes como The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin e The Lion King. A série The Simpsons foi criada por Matt Groening e começou a ser transmitida regularmente em 1989. Desde então, esta comédia sobre uma família disfuncional soma mais de 30 temporadas e cerca de 700 episódios que continuam a ser emitidos até aos dias de hoje. Foi uma fonte de inspiração para séries como Family Guy, South Park e Futurama, todas elas com temáticas mais maduras e destinadas a audiências menos infantis. O canal televisivo Cartoon Network, inaugurado em 1992, originalmente consistia em cartoons clássicos de estúdios como a Warner Brothers, MGM e Hanna and Barbera. Contudo, a partir de 1996, novas séries originais foram lançadas, como Cartoon Cartoons, e introduzidos títulos populares como Dexter's Laboratory, Johnny Bravo e Powerpuff Girls. Apareceram também novos canais infantil-juvenis, como o Nickelodeon e o Disney Channel, com séries televisivas animadas para crianças. Após o sucesso de Toy Story, da Pixar, realizado por John Lasseter em 1995, e Shrek, realizado por Andrew Adamson e Vicky Jensen, em 2001, para a DreamWorks. A animação com o computador cresceu, tornando-se a nova forma de produzir animações. Assim, no século XXI, século onde a animação tradicional é uma raridade para as grandes audiências e a animação com computador é considerada a norma, ainda é possível ficar fascinado com o impacto dos grandes pioneiros e génios da animação, como Tex Avery ou Chuck Jones. Thank you. Grant's list. Never heard of him. Wrong number. Este programa teve locução de Leonor Conceição e João Tomás de Oliveira. Realização de João Tomás de Oliveira. There is a little guy who is so very shy. He really hasn't very much to say. Every time we meet, I try to be so sweet, but he answers in a most peculiar way. Gee, it's nice to be with you. Oh, Emily, me? I hope that you enjoy it, too. Well, really, I, The moon is really grand, would you like to hold my hand? Vivi, that's all, folks. Why are you so coy and shy? You could almost make me cry. You could say something sweet, instead you just repeat the that's all, folks. Gosh, oh gee, I don't know what's the matter with me. Me, oh my, it's the same no matter how I try. Maybe if you snuggled near, maybe you would lose your fear. No kidding. It might not go amiss to even try a kiss. That's all, folks. Won't you be a little kind? Tell me what is on your mind. My mind. Just for fun, you might marry me tonight. That's all, folks. You really do excite me so. Oh. That it's hard to make you know. Really? I love you more each day, though I only say. That's all, folks. I hope I've really made you see that deep down in my heart, what I say and what I feel are really miles apart. We'll be so happy, you and me. Yeah. We can raise a family. Maybe three or four, or even many more. That's all, folks. That's all, folks.